sendo perseguido, mesmo assim não vou parar. Mesmo sendo o menor, não paro de sonhar. Referencial de vida, quero ser senhor. Não paro de adorar, mesmo com o coração ferido, eu vou acreditar que a recompensa de quem foi traído é ter a bênção e devolver amor no lugar da traição. Usa-me, Senhor, em tempo e fora de tempo. Usa-me, eu digo, eis-me aqui. Realiza, Senhor, em mim grandes sonhos. Me dá um coração de José, abandonado, aprisionado. Ele não abriu mão da sua fé. Realiza, mesmo com o coração ferido, eu vou acreditar, e a recompensa de quem foi traído é ter a bênção e devolver amor no lugar da traição. Usa-me, Senhor, a tempo e fora de tempo. Usa-me, eu digo, eis-me aqui. Realiza, Senhor, sobre mim.